Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7, aliás, nos Rotos do Globo, aqui no canal Onda Antenoide. Edição para 18 de julho de 2013, às 18 horas. A edição de hoje vai reportar-nos precisamente a um período da música portuguesa que eu considerei como o período ouro da música ligeira portuguesa. E isto deu-se por um motivo muito simples. Nos Rotos do Globo hoje vai trazer nomes que todos nós conhecemos da década de 1990 em Portugal. Alguns dos nomes já vinham de décadas anteriores, mas a verdade é que, efetivamente, só começaram a ter impacto nos anos 90. Por exemplo, Ruth Marlene começou a cantar em 1989. Já a Ágata ainda vinha do tempo da Banda do Casaco, em 1970. Ao mesmo tempo, Nel Monteiro também já tinha lançado O Azar na Praia em 1984 e O Retrato Sagrado em 1985. A verdade é que até o Jorge Ferreira já vinha desde 1983 a cantar, mas só na década de 90 estes nomes, juntamente com outros, fizeram daquela uma década inesquecível no mundo da música portuguesa. Inspirados por esse, surgiram outros, por exemplo, a cantora Micaela, que chegou a fazer parte do conjunto infantil Onda Choque e que acabou depois por enverdar por uma carreira a solo. Simultaneamente, surgiram nomes como Romana, amadrinhada por Ágata, a cantora Carla, de 15 anos, decidiu lançar-se no mundo da música com o apoio de um dos grandes nomes do momento. Aliás, ela agora faz lembrar um outro nome, José Malhoa, que começou a cantar em 1979, imagine. Na verdade, José Malhoa também teve uma cantiga com Ágata. E, por falar nestes nomes, ocorrem outros que também surgiram naquela altura. Por exemplo, o Dino Meira, que teve sucesso pouco em termos nacionais de grande escala, porque faleceu devido a um ataque cardíaco em 1994. Também outro nome da música que nós bem conhecemos e que, enfim, teve depois também bastante sucesso, foi Armando Gama, que inclusive chegou a representar Portugal na Eurovisão no princípio da década de 1980. Ele, com Valentina Torres, proporcionaram um dos mais famosos temas, o Gritos no Casamento. O conhecido, a gente já não fala, só grita, só grita, não é? Ao mesmo tempo, também surgia a dupla pai e filho, Nelo Silva e Cristiana. A posteriori, Cristiana acabaria por seguir uma carreira a solo, exemplo do que aconteceu com o seu pai antes de se unir à artista. No fundo, Nel Monteiro, aliás, Nelo Silva, peço desculpa, era mais um dos nomes que já se tinha iniciado também na década de 1980, curiosamente. Dizem há pouco que então a estes nomes juntaram-se outros. A Ruth Marlene apanhou bem a onda, porque teve uma expansão muito grande. Juntou-se ela também a irmã, a Jéssica, ainda que já em princípios dos anos 2000, finais de 99 e início de 2000. E também acabaria por integrar esta onda a Ana Malhoa, a filha do José Malhoa. Ao mesmo tempo, já aqui falei na Romana, e também que é ela que enverdou por esse caminho, inspirado também por esta corrente, até o cantor Emmanuel, que representou, aliás, que foi ao Festival de RTP da Canção em 1991, lançou um tema que acabaria por ser decisivo na forma como os portugueses viviam este género musical. Enfim, pejorativamente chamavam-no e chamam-no de música pimba, porque em 1995 Emmanuel lançou um dos álbuns mais vendidos da música portuguesa, desde sempre. A música e o álbum chamados Pimba Pimba. Já em 1994 havia lançado um outro álbum que também teve uma enorme projeção, mas não tanta como aquela. Até os Albatroz, que começaram por ser um grupo de rock, em 1996, com a Feira Popular, já como um grupo de baile, acabariam por ajudar a consolidar a música portuguesa como um nome, aliás, como uma referência para o nosso país. E foi também a partir desta década de 90 que se começou a ter a preocupação de que as rádios passassem pelo menos 40% de música produzida em Portugal. A verdade é que esta cota não é, na sua maioria, respeitada. E também não há quem se preocupe com isso, em termos logísticos. Surgiram então vários nomes. Há um outro também que surgiu, esta não podia ter surgido antes, ela nasceu em 82, Cláudia Isabel, nasceu em 1982, como disse, e aos 15 anos, em 1997, gravou um álbum, aliás, um álbum que neste caso, com a luz ao som, eram vários artistas. A Cláudia Isabel acabaria por gravar o seu primeiro álbum em 1998, Dizias Tu, Pensava Eu. Portanto, estão aqui a ver vários nomes que se juntaram todos na mesma corrente. Micaela, Ruth Marlene, Cláudia Isabel, Ágata, José Malhou, Anel Monteiro, Jorge Ferreira. Todos esses artistas, o Emanuel, na sua maioria vinham de outras décadas, 70s ou 80s. E a música portuguesa conheceu assim um dos auges da sua história. A altura em que foi admirada e apreciada pela maioria. E agora também acontece, mas é que na altura os temas eram, na sua maioria, originais ou adaptações com outro cuidado para a música portuguesa. Hoje em dia, a música portuguesa está a passar por uma renovação, mas na década de 2000, a música popular portuguesa, a música ligeira, decaiu de forma substancial. Nomes como Tina T surgiram, mas as portas já não estavam tão abertas como na década de 90. Portas que se abriram também para nomes como António Rosa e Miguel Rivotti. Aliás, também para José Alberto Reis e José Reza. Nomes que também acabaram por se popularizar, embora este penúltimo, ou seja, José Alberto Reis, tenha tido sempre uma postura romântica, desde o princípio da sua carreira até aos dias de hoje. José Alberto Reis, aliás, José Reza, nem tanto, acabou depois por se popularizar, mas inicialmente tinha uma outra vertente menos popularesca, digamos assim. A verdade é que, é como digo, também surgiram as Tahiti, estou a falar convosco, estou a lembrar-me de nomes que entanto foram surgindo. Surgiram também as Tahiti, uma dupla que ainda hoje existe, mas não com o sucesso daquela década de 90. Sem dúvida que foi música portuguesa que ocupou muitos lugares nos tops. A década de 2000 quase fez esquecer a gloriosa década de 1990, mas a verdade é que agora se assiste a um rejuvenescimento dessa música ligeira portuguesa. Ainda assim, nós vamos trazer aqui no Nas Voltas do Globo de hoje 5 músicas daquela década de 1990. E são elas Micaela, com Chupa no Dedo, Ruth Marlene, que aqui nos vai trazer também A Moda do Pisca-Pisca, Romana, com Bebé, e mais dois temas surpresa, a ver se vocês se lembram, e um deles até já falei aqui. Eu despeço-me por hoje, desejo a continuação de uma ótima tarde. Já agora deixe-me só dizer-lhe que amanhã vamos continuar a falar de música portuguesa de décadas passadas. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Da.